Sem você meu mundo é triste, sem você minha alma desiste, sem você eu me sinto perdido. Onde os rostos são estranhos e me dizem não, a vida muda de peso, eu me sinto um indefeso, igual ao afogado que não soube nadar, apenas dois pulmões sofrendo. E onde quer que eu vá, se sua voz não está, fica estranho pra mim, difícil poder suportar. Se você ser desse mundo seria um horror, mas por que tu tá aqui? Eu acredito no amor. Pra mim você é único, incomparável. É porque você existe que eu não me acabo. A sua companhia é boa. Sem você a minha vida seria insuportável. Pra mim você é único, incomparável. Número 1 na mão, 1, assim ó, ah. Único, único, incomparável. Único. Sempre que eu penso que você também me ama, minha alma desencana e toda a culpa vai. É por isso que meu simples coração te adora, sempre cuidou das minhas feridas, sempre me cercou, nunca parou de me guardar, e toda vez que eu erro consegue me. Eu nunca conheci tão bom e tão gentil como você é pra mim. Nosso amor teve começo, mas nunca. Vamos pular! Pra mim você é único, incomparável. É porque você existe que eu não acabo. A sua companhia é boa e agradável. Sem você a minha vida seria insuportável. Pra mim você é único, incomparável. Todo mundo com o número 1 na mão, assim ó. Único, único, incomparável. Único, assim ó. Pra mim, história de amor com você não tem fim. Se eu sou triste, doente ou cansado, sua mão toca meu rosto e eu fico curado. Amor da minha vida, meu bem inigualável. Você pra mim é tudo que eu. Por sua causa eu atravessei atmosferas. Por sua causa peguei de volta a chave da vida e te devolvi. E ninguém vai apagar a chama que eu próprio acendi. Por amor, foi por amor, somente por amor. Número 1! Pra mim você é único, porque você existe que eu. A sua companhia é boa e agradável. Sem você pra mim você é único. Número 1 na mão, número 1 na mão. Único, único, incomparável. Único, único, único. Vocês